Ó Senhor, em Ti confio. Teus olhos veem meu coração. A resposta branda é o caminho. Desvia a ira, traz paz e união. Na casa do justo há tesouro. Teu amor nos faz prosperar. Os sábios falam com sabedoria, e no temor podemos descansar. Caminho de sabedoria, teus ensinamentos são luz. Em cada passo, em cada dia, acalma a alma que em ti reluz. Correção é amor, Senhor, que afasta a dor e a perdição. O homem sábio busca o saber, e em ti encontra salvação. Melhor é o pouco com amor do que o muito que traz aflição. A alegria do coração é um banquete em ti, Senhor, nossa canção. Caminho de sabedoria, teus ensinamentos são luz. Em cada passo, em cada dia, calma a alma que em ti reluz. Ó Senhor, que eu possa ouvir a Tua voz em meio à dor, que as palavras do justo possam fluir, e em Tua presença encontrar amor. Caminho de sabedoria, teus ensinamentos são luz. Em cada passo, em cada dia, calma a alma que em ti reluz. Teu temor é a instrução, em humildade quero andar. Caminho de sabedoria, em ti, meu Senhor, vou repousar.